em cima de uma coisa no... No dia... Você pode ser feliz? Se a gente vai ser acusado, por exemplo... Contra o estrangeiro, para 2006, ajuste 1-0-2-0, outro usado sinal NSX-8-0-0, foi restabilizado. 6-2-0, 2-20, procurador estabilizado para 3-2-4. 6-0-4, informe o próximo aluno, mantendo que antes caísse sobre o voo, ponto 4-4, 8-7. Alô, meu Mike Eco Zulu, eu chamo a Torre, meu nome é Eco Zulu. Oi, Salvador, Papa Romeu, Mike Eco Zulu. Papa Romeu, Mike Eco Zulu, centro do tráfego, autorizando o circuito pela direita, pista no 7, reporte cruzando a final da pista no 0. Ok, está previsto a posição então, está autorizado para o circuito direita da 1-7, cruzamento 1-0 de ato. 04, até entrando do corpo na proximidade da Urbana, que não interfira na nossa aproximação. 7-4-0-4. Alô, Mike Angelou, cruzando o sinal pistão 0, checa o pé de pouso, cruzado pouso pistão 7, vento no 20, gás no 29, altíssimo no 020. Contato com a área da Colares, que devia pouco para a nível de voo 370, que é o código para o 5136. Segundo 3 mencionado, via Puca. E autorizado por João 74. Romeu, Mike Eco Zulu, no solo 35, direita, parte 4, estacionado a 4 direita. Muito bom dia, ponte 000, pronto. Bom dia, voo 095, traço nacional em Rosa Sã, Rosa Passagem, autorizado ali, e manter. Rosa Sã ali, manter. Quando são as 37, direito no 2 da sua loja? Direito no 2 da sua loja. 1095, Centro Recife, 1, 2, 6, decimal 8, 5, caso negativo, 1, 2, 5, decimal 4 e 5. Centro 2, 6, 5, 2, 5, 4, 5, 3, 7, 2. Vamos 095 da Colégio 38, controle 02, 2028. Bom dia, contato Renan Decolagem, subavia Arbo 1, para nível de voo 360. 0, assume identificação, deixa o nível de voo 050, via chegada para o Mediana. Não, não, não, não, vamos vir direto e TAP. Bom dia, livre de funcionamento, por favor, pai. Autorizado, é pode para ingresso pistão 7 na Taxi York. Cadê? Chame contra o Aracaju 120 decimal 3. D796 controle. Isso, radar terminado, 66 milhas, setor nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju em 120 decimal 3. Caso negativo, 1,2,6. Zero, solicite, bom voo. Ingresso de colégio pistão no 7, vento 1,0 graus, 1,29. DLF, decolado 247, controle 120, decimal 8. 208, Salvador, passando o Victor 3DF, decolou na segunda. Passando o Victor 3DF, 1 minuto, escolha do achete, sobre o voo visual, reposto passando o farol da barra. Passando o Victor 3DF, reposto passando o farol da barra. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4299, Azul 4299, pistol 0, cruzado LA, decolando, vento 120 graus, 120. Aí decolamos 0, Azul 3. Qual fome então? Táxi autorizado até a Lima. Na Lima, mantém a posição e chama o som 29 para conseguir voltar. 9311, bom dia, sem identificação, desça 4.6, linha de chegada Bonfim. Ajuste de altímetro na 020. Não me atrevo não, não me atrevo de chegada. Seguindo o Juliette, fica atento ao vídeo da proposta, totalmente formado, com todos os conhecimentos que está fazendo o setor, autorizado a chamar na frequência livre para a coordenação do seu voo. Bom dia, autorizado a alinhar decolar da 10, verso 120 graus, 129. Está autorizado a alinhar e decolar da 10 para o TAN 3179. Final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. Foi agora 285, ou 9, exato, logo. Aguarde pistão 0, liga, avança até ingressão para a decolagem, meta 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, decorada 57, controle 208, meu velho. 208, boa semana, até 307. Quando bom dia, até 3179, campo 19. Campo 3179, contato na decolada, sobre a aviação voando para nível de voo 320. Campo 1, 320, TAM 3179, possibilidade de voar, lida. Campo 3179, aguarde. Aguarda o TAM 3179. Vamos com uma fala com o Victor até o Delta, está próximo ao rotor da Bacativa, cruze, encerra o índice Delta Lima para sobrevoo. Confiado, Victor Hotel Delta. Rio 79, e o subvado Vaz Beto Lida. Boa Leda, Hotel 3, 179. Alguém 4299, chame centro de Recife, em 28 decimal 35, caso negativo, 123 decimal 8, solicite. Recife, 28 decimal 35, até 123 decimal 8, 04299, até a próxima. 6312, declarado 04, controle agora, frequência 120, nesse momento. 108, bom dia, chanela 302. 3179, chame centro Recife, 128 decimal 35, caso negativo 123 decimal 8. 3179, bom dia. 4 de Salvador, bom dia, chanela 312, passando 2 ao pé na PUC. O chanel 6312, contato na decolagem, suba via PUCA para nível de voo 350. Via PUCA até o 350, chanel 6312. E aí, se você der volta, repasse para cruzamento da pista na zero. Estou falando cruzamento, então está dando. Uniforme, aliás, de acordo com o 0130, vento 120, alvo 129. Pela Delta, essa frente, repartiu os blocos, saindo da Coimbra. M3111, dessa vez o César é autorizado o final do procedimento IVS X6. Está 1-0 e fonte estabilizado. Ataque totalizado via Mike e Lima. Na Lima chamou controle de solo em 2 manual para ingressar no pátio 3. Luciano. Eldorado 09, controle 1208, Rogério, até a volta. Controle, muito bom dia, o compatão gosta com o Filipe. Compatão gosta muito em forma, compatão ecológico da Via Momo para nível de voo 1100. Via Momo para uma centena, graças a Deus. Vou Filipe. Visão com o Ainda com o Eagle, Vitor Hotel Delta. Papa Romeu, Vitor Hotel Delta. Chame na sequência ali para a coordenação do setor, não sei. Isso, bom dia, obrigado, Delta. Cristiano Atel, na Baia Tempo, parte 3. Eu cheguei até a Lima, seguindo o carro da companhia já aqui na Mike. Funciona 2339, o taxa 239, informação em curso, Mike, e chama o som 219 para a cota de atualização, para 239. Som 219, Chame o centro de recife, 1, 2, 1, decimal 8, 5, caso negativo, 1, 2, 5, decimal 4, 5. Controle da autorizaria para o Golfo Uniforme, direto com o da presente. Essa mesma forma, confirma a ideia para a barreira. Barreira 2, 9, 9. Esse uniforme é utilizado em voo direto, barreira, quando possível, uniforme ser estimado de pouso. Sim, mas, direto barreira da frente, já está com o uniforme. Qual foi o estágio de centena 3 mil pés? Tem nada sobre a centena. Tá, eu vou para o uniforme até essa. Chamando a 3, 1, 2, copia a frequência. Negativo. Estamos em 3, 6, 6, 1, 2, 6, decimal 8, 5, caso negativo, 1, 2, 5, decimal 4, 5. Ativo 3685, 2545, bom dia, obrigado, né, 312. Ativo do povo de barreiras, o papai nosso companheiro uniforme para os 1440, senhorita. 1445. 1445, confirme. Afirmativo. Bem, já posso atingindo o nível de voo 1900. Pode estar lá atingindo uma certeza, nós estamos com o seu espaço. Hoje, 1971, assim, identificação, deixa 4 mil pés via chegada Banff, ajuste 1030. Não é minha pouso nenhum, solo 16, direito, meu zoom é falado. Autorizada direita, via, pista, reposte aliado e pronto, cabeceira 1-0 para a decolagem. Faixa autorizada direita, via, pista, cabeceira 1-0, reposte aliado e pronto, 2-3-9.